curte a lombra, curte a lombra, curte a lombra, curte a lombra, curte a lombra. Deixa eu sentado curtindo a minha lombra. Deixa eu sentado curtindo, sentado curtindo. Deixa eu sentado curtindo a minha lombra. Ligado, ligado, liste a senha, do nós que manda. Deixa eu sentado curtindo lombra. Deixa eu sentado curtindo lombra. Deixa eu sentado curtindo a minha lombra. Ligado, ligado, liste a senha, tipo homem bomba. Comunidade carente, as balas no pente. Retrato da gente, as ruas entendem, o papo é quente. Ligado nas áreas, pescoço de prata. Na lombra da massa, na agenda das gatas, chamada de escada. Não importa o preço, nós faz o dinheiro. Na manha, guerreiro, favela nos becos, o resto é segredo. O seu vacilão, que entrega os patrão. Em sua canção, a fama de cão, vacilo ladrão. Eu vejo o estilo, muitos homicídios, milhares de amigos, outros são fudidos, noiados no vício. Favela é bronca, justiça é franca. As gangues que manda, fiel pela fama, estilo homem bomba. Deixa eu sentado curtindo a minha lombra. Deixa eu sentado curtindo, sentado curtindo. Deixa eu sentado curtindo a minha lombra. Ligado, ligado, este é a senha, tudo nós que manda. Deixa eu sentado curtindo lombra. Deixa eu sentado curtindo lombra. Deixa eu sentado curtindo a minha lombra. Ligado no espelho, fiel, tipo homem bomba. O braço fiel, do doce ao fel, do inferno ao céu, de vítima a réu, da rua ao cotel. São várias visões e percepções, polícia, ladrões, alvará, prisões, ligado nos cães. Juntando os fatos, flagrante apagado, bom advogado, juiz enganado, negócio fechado. Tá liso de novo, passando sufoco. Eu vejo o esforço no crime, o retorno difícil, né, louco? Pensando na mãe, na falta dos pães, veneno expõe, fraquezas, ladrões, dói nos corações. Agências e contas, vacila, listona, deu certo, é lona, fiel não desanda, estilo homem bomba. Por amor, dinheiro ou fama, sempre fiel aos conceitos da favela, estilo homem bomba. Cartel Gangsta PE, igual NE Records 2009, L.O.U.S. Compassos. Essa um dia vai virar, sente a batida, curte a lombra. Fiel tipo homem bomba, homem bomba. Deixa eu sentado curtindo a minha lombra. Deixa eu sentado curtindo, sentado curtindo. Deixa eu sentado curtindo a minha lombra. Ligado, ligado, este é a senha, tudo nós que manda. Deixa eu sentado curtindo lombra. Deixa eu sentado curtindo lombra. Deixa eu sentado curtindo a minha lombra. Ligado no espelho, fiel, tipo homem bomba. Aguarde os lançamentos, lançamentos.